Arte M Divulgações, Mural de São Paulo. Você me deixou. Devo te dar parabéns, pois você acertou. Mas toda chuva passa, todo vento se acaba e o meu coração sossegou. Bebezinha, olha só como é que eu tô. Bebendo com a mesa lotada de gata e você sofrendo, chorando em casa, ligando dizendo que tá arrependida, mas eu não te quero nem para a rapariga. Bebendo com a mesa lotada de gata e você sofrendo, chorando em casa, ligando dizendo que tá arrependida, mas eu não te quero nem para a rapariga. Você quase acabou com a minha vida. Quando cê me deixou, devo te dar parabéns, pois você acertou. Mas toda chuva passa, todo vento se acaba e o meu coração sossegou. Bebezinha, olha só como é que eu tô. Bebendo com a mesa lotada de gás.